Agradecemos a sua audiência ao longo de mais um dia, com muita informação, prestação de serviço e utilidade pública. Retomamos a nossa programação a partir das 5 horas da madrugada de amanhã. Até lá!